DJ Wesley. Wesley é do B. DJ Wesley. Hey DJ. Sempre o primeiro. É o todo poderoso, é o Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Solta a batida aí, compadre. Agitando o povão com o som que bate forte dentro do seu coração.